Capítulo 7 – A Ruptura do Véu. Conan sabia que sua única chance de escapar estava na velocidade. Nem sequer considerou se esconder em algum lugar próximo a Belverus até que a caçada se acalmasse. Tinha certeza de que o estranho aliado de Tarascos seria capaz de encontrá-lo. Fora isso, não era do tipo que se escondia. Uma luta aberta ou uma perseguição, ambas satisfaziam melhor seu temperamento. Ele tinha um longo caminho, bem o sabia, e levaria seus perseguidores a uma extenuante corrida até a fronteira. Zenóbia escolhera bem o animal branco. Sua velocidade, tenacidade e resistência eram incríveis. A garota entendia de armas e cavalos. Conan refletiu com alguma satisfação que ela entendia de homens. Ele cavalgou para oeste em uma marcha que devorava as milhas. Galopou por uma terra adormecida, antigos vilarejos abrigados em bosques e vilas com muros brancos em meio a campos espaçosos e pomares que iam ficando cada vez mais esparsos conforme rumava para oeste. Enquanto as aldeias minguavam, a terra ficou mais acidentada e castelos se elevavam ao longe, carregando séculos de guerras nas fronteiras. Mas ninguém desceu para desafiá-lo ou interpelar-lhe. Os lordes dos castelos estavam seguindo a bandeira de Amalric. Os brasões acostumados a esvoaçar nas torres agora flutuavam sobre as planícies aquilonianas. Quando o último amontoado de casas ficou para trás, Conan saiu da estrada que começava a fazer uma curva para noroeste em direção a lugares distantes. Manter-se na estrada significaria passar pelas torres fronteiriças ainda guardadas por homens armados que não permitiriam sua passagem sem questioná-lo. Ele sabia que não haveria patrulhas cavalgando pela fronteira dos dois lados. Mas, tal qual em tempos normais, havia aquelas torres e, com a chegada do amanhecer, provavelmente tropas de soldados retornariam trazendo homens feridos em carros de bois. Aquela estrada para Belverus era a única que cruzava a divisa num raio de 50 milhas de norte a sul. Cercando-a por ambos os lados havia uma grande e desabitada cadeia de montanhas. Ele se manteve na direção oeste, pretendendo cruzar a fronteira no lado agreste das colinas que ficavam ao sul do caminho. Era uma rota mais curta, mais árdua, porém mais segura para um fugitivo perseguido. Um homem a cavalo poderia percorrer pontos considerados intransitáveis para um exército. Mas ao amanhecer, ele ainda não havia alcançado as colinas, uma extensa muralha azul ao longo do horizonte. Aqui não havia fazendas ou vilarejos, nenhuma casa de muros brancos erguida entre aglomerações de árvores. O vento da manhã agitou a grama alta e não havia nada além da longa e ondulada superfície de terra marrom coberta pela relva seca. Ao longe as desoladas muralhas de uma fortaleza em um outeiro. Muitos cavaleiros aquilonianos haviam cruzado as montanhas em uma época não muito distante, rumando para o interior a fim de colonizá-lo como anteriormente aconteceu no leste. O amanhecer surgiu como uma pradaria de fogo por toda a terra gramada. Do alto ouviu-se um som próximo quando uma revoada de patos selvagens passou rumo ao sul. Em uma campina pantanosa, Conan parou e tirou a sela de sua montaria. Os flancos e dorso do animal estavam molhados de suor por ter sido forçado sem piedade durante toda a madrugada. Enquanto o cavalo pastava no capim frágil e laminado, Conan deitou-se na crista do talude baixo mirando para o leste. Ao longe, no norte, conseguia ver a estrada de onde tinha saído, sinuosa como um laço branco sobre uma distante ladeira. Nenhum ponto escuro se movia por aquele espaço ensolarado. Ao menos do local em que estava, não havia sinal de que os vigias do castelo tinham reparado no viajante solitário. Uma hora depois, a terra ainda continuava seca. O único sinal de vida era um brilho de aço sobre as ameias distantes e um corvo no céu que planava de um lado para outro, mergulhando e subindo à procura de algo. Conan selou o animal e cavalgou para o oeste em uma marcha mais vagarosa. Quando alcançou a aresta mais alta do talude, um grito estridente explodiu acima de sua cabeça e, olhando para o alto, viu o corvo batendo asas sobre sua cabeça, grasnando sem parar. O cimério continuou a viagem, seguido pelo pássaro que manteve sua posição, tornando a manhã nefasta com seu timbre agudo, ignorando os esforços do bárbaro para espantá-lo. Aquilo prosseguiu por horas até que os nervos de Conan chegaram ao limite e ele imaginou que daria metade de seu reino se pudesse torcer aquele pescoço negro. — Demônio do inferno! — ele gritou com uma fúria em vão, balançando seu punho para o pássaro frenético. — Por que você me atormenta com seus grasnados? Vá embora, cria negra da perdição! Vá bicar o trigo nos campos dos fazendeiros! Conan subiu o pé da serra quando pareceu escutar um eco do clamor da ave atrás de si. Voltando-se em sua cela, avistou ao longe outro ponto preto suspenso no céu. Mais abaixo, viu o brilho do sol da tarde refletido em aço. Aquilo só podia significar uma coisa. Homens armados estavam no seu encalço. Não cavalgavam pela estrada batida que ficou fora do seu campo de visão e além do horizonte. Eles o estavam seguindo. O cimério contraiu a face e tremeu levemente ao encarar o corvo que voava em círculos. — Então é mais do que o capricho de uma besta sem cérebro — murmurou. — Os cavaleiros não podem vê-lo, cria do inferno, mas aquele corvo consegue e eles podem acompanhá-lo. Você me segue, o outro segue você e eles o seguem. Xaltotum o colocou em meu rastro? Você é Xaltotum! Um grasnado estridente foi a resposta, vibrante com o ar zombeteiro. Conan não desperdiçou mais fôlego com seu traidor diabólico. Lançou-se pela longa colina escarpada sem se atrever a exigir demais do cavalo. O descanso que havia lhe permitido não fora suficiente para seu restabelecimento. Ainda se mantinha bem à frente, mas seus perseguidores conseguiriam cortar aquela distância. Suas montarias estavam mais descansadas porque certamente tinham sido trocadas no castelo pelo qual passaram. O caminho ficou mais difícil, o cenário mais frondoso, encostas relvadas lançando-se até colinas densamente arborizadas. Aqui, Conan sabia, poderia enganar seus caçadores não fosse por aquele pássaro infernal que gritava incessantemente. Não conseguia mais vê-los naquele campo fendido, mas tinha certeza de que ainda o seguiam, guiados com precisão pelo seu aliado de penas. A forma negra se transformou num íncubo demoníaco perseguindo-o. As pedras que ele arremessou praguejando passaram longe ou caíram inofensivas, apesar de, em sua juventude, ter acertado falcões em pleno voo. Como o cavalo se cansava rapidamente, Conan reconheceu a tênue fragilidade de sua posição. Pressentiu um destino inexorável por trás de tudo aquilo, pois não podia escapar. Continuava sendo um prisioneiro, como ocorrera antes nos poços de Belveros. Mas ele era filho do Oriente e não se renderia passivamente ao que parecia inevitável. Se não podia escapar, ao menos levaria alguns inimigos para a eternidade consigo. Virou-se para um grande matagal de coníferas que mascaravam uma encosta procurando por um lugar para se proteger. Então, à sua frente, escutou um berro estrídulo, humano, porém com um timbre bizarro. Um instante depois, já atravessara uma tela de galhos e viu a fonte do lamento sobrenatural. Em uma pequena clareira, quatro soldados trajando malhas nemédias estavam passando um nó em torno do pescoço de uma mulher magra com roupas de camponês. Um monte de lentilhas no chão, atadas com corda, mostrava o que ela estava fazendo quando fora surpreendida por aqueles retardatários. Conan sentiu lentamente a fúria inchar seu coração enquanto olhava para baixo, vendo o bando arrastá-la até uma árvore cujos galhos mais baixos iam certamente ser usados como uma forca. Cruzara a fronteira há uma hora e no solo de seu próprio reino testemunhava o assassinato de um de seus súditos. A velha lutava com energia surpreendente e, diante de seus olhos, ergueu a cabeça e soltou novamente o estranho grito que ele escutara antes, que foi ecoado como zombaria pelo corvo batendo asas acima das árvores e os soldados riram, golpeando-a brutalmente na boca. Conan saltou de seu corcel e desceu pelas rochas, aterrissando sobre a grama com um som metálico produzido por sua armadura. Os quatro homens viraram-se ao ouvir o barulho e sacaram suas armas, boquiabertos diante do gigante que os desafiava com a espada em punho. Conan vociferou com crueldade, seus olhos duros como sílex. — Cães! — disse sem paixão ou misericórdia. — Os chacais nemédios tornaram-se executores e enforcam meus súditos ao seu bel prazer? Primeiro vocês precisam tirar a cabeça do rei. Aqui estou ao seu dispor. Os soldados o encararam com temor quando ele avançou. — Quem é esse louco? — gritou um rufião barbado. — Ele veste uma armadura nemédia, mas fala com sotaque aquiloniano. — Não interessa — respondeu outro soldado. — Esquartejem-no e depois vamos enforcar essa velha! Ele correu em direção a Conan, erguendo sua espada. Mas antes que pudesse atacar, a lâmina do rei rachou seu capacete e cortou seu crânio. O homem caiu a seus pés enquanto os outros canalhas uivaram como lobos e investiram contra a figura solitária de malha cinza. O clamor e estrondo do aço abafaram os gritos do corvo que voava em círculo. Os olhos de Conan ardiam em fogo azul, seus lábios sorriam de maneira implacável. Cortou para a direita e esquerda com sua espada de dois gumes, extremamente ágil para seu tamanho, como um gato dando um bote, e permanecia em movimento constante, um alvo que jamais ficava estático, de forma que estocadas e pancadas caíam no vazio. Quando atacava, estava em perfeito equilíbrio e seus golpes eram devastadores. Três dos quatro homens estavam caídos, morrendo afogados no próprio sangue, e o quarto, com meia dúzia de ferimentos profundos, tropeçou ao bater em retirada. Enquanto tentava escapar, o esporão de Conan ficou preso na túnica de um inimigo prostrado. O rei também cambaleou, e antes que pudesse se recuperar, o Nemédio, em frenesi pelo desespero, investiu selvagemmente e Conan caiu por cima do cadáver. O Nemédio grasnou em triunfo, deu um passo à frente e ergueu sua grande espada com ambas as mãos acima do ombro esquerdo, firmando as pernas para desferir o golpe fatal. Mas sobre o rei caído, algo enorme e peludo saltou como um raio e acertou o peito do soldado. Seu grito de vitória transformou-se em lamento de morte. Conan, colocando-se em pé, viu o homem com a garganta arrancada sob um enorme lobo cinzento e sua cabeça afundada no sangue que formava uma piscina na grama. O rei se virou quando ouviu a voz da velha que estava em pé atrás dele. Apesar dos trajes maltrapilhos, seus traços fortes, aquilinos e seus olhos penetrantes não eram os de uma camponesa comum. Ela chamou o lobo, que foi para o seu lado como um cachorro, e encostou seu gigantesco ombro no joelho dela enquanto media Conan com olhos verdes cintilantes. Distraída, ela deitou a mão sobre o largo pescoço do bicho e assim permaneceram diante do rei da Aquilônia, que achou o olhar de ambos inquietante, apesar de não haver manifestação de hostilidade. Os homens dizem que o rei Conan morreu soterrado quando os rochedos caíram em Valquia, ela disse com uma voz ressonante. É o que dizem, ele respondeu. Não estava com humor para a controvérsia e pensava naqueles cavaleiros armados que se aproximavam a cada instante. O corvo crocitou estridentemente e ele lançou um olhar involuntário para o alto, apertando os dentes em novo espasmo de irritação. Mais acima, no parapeito, o cavalo branco estava com a cabeça baixa de cansaço. A velha olhou para a montaria e depois para o corvo e emitiu um som estranho. Como se reconhecesse o chamado, o corvo deu meia volta, subitamente mudo, e singrou para o leste. Mas, antes de sumir da vista, a sombra de asas poderosas caiu sobre o mensageiro negro. Uma águia saiu de um emaranhado de árvores e o atacou, levando-o ao solo. O grasnar da traição calou-se para sempre. — Krom! — resmungou Conan, fitando a velha. — Você é uma feiticeira? — Sou Zelata. Ela respondeu. Os povos dos vales me chamam de bruxa. Aquele filho da noite estava guiando homens em seu encalço. Sim. Ela não pareceu achar a resposta fantástica. Eles não devem estar muito longe. Apanhe seu cavalo e venha comigo, rei Conan. Ela ordenou. Sem comentários, ele escalou as rochas e trouxe o cavalo por um caminho sinuoso. Enquanto descia, viu a águia reaparecer no céu, voar preguiçosamente e, após abrir suas grandes asas, descansar no ombro de Zelata. Sem dizer uma palavra, ela mostrou o caminho com o grande lobo trotando ao seu lado e a águia planando acima de sua cabeça. Levou-o por matas fechadas e bordas tortuosas ao longo de ravinas densas até finalmente chegar a um estreito precipício à beira de um caminho para uma curiosa habitação de pedra, metade cabana, metade caverna, debaixo de um rochedo escondido entre penhascos. A águia voou ao pináculo do desfiladeiro e empoleirou-se como uma sentinela imóvel. Ainda quieta, Zelata deixou o cavalo em uma caverna próxima com folhas e grama empilhadas para o pasto e uma minúscula nascente borbulhante vinda dos recantos mais escuros. Na cabana, pediu que o rei se sentasse em uma cadeira rústica e ela própria acomodou-se em um banquinho baixo diante de um pequeno fogareiro, atiçando as brasas com pedaços de tamargueiras para preparar uma refeição frugal. O grande lobo dormitava ao seu lado de frente para o fogo. Sua enorme cabeça descansava sobre as patas, as orelhas contraíam-se com seus sonhos. Você não teme sentar-se na cabana de uma bruxa? Ela perguntou, quebrando o silêncio afinal. Um impaciente dar de ombros cobertos pela malha cinzenta foi sua única resposta. Ela entregou em suas mãos um prato de madeira com frutas secas, queijo e pão de trigo e um grande caneco de uma inebriante cerveja da montanha cuja cevada era cultivada nos vales mais altos. Tenho achado o melancólico silêncio das ravinas mais agradável do que o balbucio das ruas das cidades, ela disse. As crianças da natureza são mais gentis que os filhos dos homens. Acariciou gentilmente a pelagem do lobo adormecido. Minhas crianças estavam longe de mim hoje, ou sua espada não seria necessária, meu rei. Eles teriam vindo ao meu chamado. O que aqueles cães nemédios tinham contra você? Conan indagou. Batedores do exército invasor extraviam-se por todo o país, da fronteira até Tarantia. Ela respondeu. Os tolos camponeses dos vales disseram-lhes que eu tinha um estoque de ouro escondido para desviar a atenção de suas vilas. Quando eles me pediram o tesouro, minha resposta os irritou. Mas ninguém achará você aqui. Nem batedores, nem os homens que o perseguem, nem corvo algum. Ele inclinou-se, comendo vorazmente. Estou indo para Tarantia. Ela fez um sinal de negação. Você confia sua cabeça às mandíbulas do dragão. Melhor seria buscar refúgio no exterior. O coração de seu reino se foi. O que quer dizer? Ele a intimou. Batalhas já foram perdidas antes, contudo guerras foram ganhas. Um reino não desaparece por uma simples derrota. E você irá para Tarantia? Sim. Próspero comandará a resistência contra Amalric. Tem certeza? Diabos, mulher! Ele exclamou irado. O que mais? Ela balançou a cabeça. Acho que é o contrário. Vamos ver. Não é levianamente que o véu se rompe. Ainda assim, irei rasgá-lo um pouco e mostrar-lhe a sua capital. Conan não viu que ela atirou ao fogo, mas o lobo choramingou em seus sonhos quando uma fumaça verde se acumulou e subiu ao teto da cabana. Diante de seus olhos, as paredes e o telhado pareciam se alargar, crescer e desaparecer, misturando-se com a imensidão do infinito. A fumaça enrolou-se nele, apagando todas as demais coisas, moveu-se e desbotou até estancar numa claridade absoluta. Ele observou as ruas e torres de Tarantia que lhe eram familiares, onde uma multidão fervilhante gritava e, ao mesmo tempo, foi capaz de ver as bandeiras da Nemédia movendo-se inexoravelmente ao leste no meio das chamas e carbonização de uma terra pilhada. Na grande praça de Tarantia, a frenética multidão brigava e reclamava, berrando que o rei estava morto, que os barões reuniram-se para dividir as terras entre si e que o governo de um rei, mesmo que fosse Valérios, era melhor que a anarquia. Próspero, reluzente em sua armadura, cavalgava tentando pacificá-los, pedindo que todos confiassem no conde Trócero, instando-os a guarnecer o muro e auxiliar seus cavaleiros a defender a cidade. A turba se voltou contra Próspero com raiva e medo irracional, gritando que ele era o açougueiro de Trócero, um inimigo mais maléfico que o próprio Amalric. Restos de comida e pedras foram atirados em seus cavaleiros. Após um leve borrão na imagem, que de certo denotava uma passagem de tempo, Conan viu Próspero e sua tropa deixando os portões e indo para o sul. Atrás deles, a cidade estava em pleno tumulto. Tolos! Resmungou Conan brutalmente. Tolos! Por que não confiaram em Próspero? Zelata, se você estiver fazendo jogos com algum tipo de truque... Tudo isso já aconteceu, respondeu Zelata imperturbável, embora de forma lúgubre. Foi durante a noite do dia em que Próspero deixou Tarantia com as tropas de Amalric quase à vista. Das muralhas, os homens avistavam a fumaça de suas pilhagens. Tudo ocorreu conforme li na fumaça. Ao pôr do sol, os nemédios invadiram Tarantia sem resistência. Veja, mesmo agora, no Salão Real de Tarantia... Conan olhava para o grande salão do trono. Valérios estava no palanque régio com vestes de arminho e Amauric, ainda trajando sua armadura empoeirada e manchada de sangue, colocava um aro rico e brilhante sobre seus cabelos amarelos, a coroa da Aquilônia. As pessoas ovacionavam. Filas de guerreiros nemédios, vestindo armaduras, olhavam taciturnos, e nobres que há muito faziam oposição a Conan exibiam-se com o emblema de Valérios em suas mangas. — Krom! — foi a explosiva imprecação saída dos lábios de Conan quando se levantou cerrando os punhos como martelos, com as veias saltadas nas têmporas e suas feições em convulsão. — Um nemédio colocando a coroa da Aquilônia naquele renegado no Salão Real de Tarantia! Como que dispersada por sua violência, a fumaça se esvaneceu e ele sentiu os olhos negros de Zelata perscrutando-o. Você viu! O povo de sua capital perdeu a liberdade que você havia conquistado para eles com muito sangue e suor. Eles se entregaram aos vendedores de escravos e carniceiros. Mostraram que não acreditam em seu destino. Dá para confiar neles para recuperar seu reino? Eles pensaram que eu estava morto. Conan rugiu, recuperando a pose. Não tenho filhos. Homens não podem ser governados por uma memória. E daí que os nemédios tomaram Tarantia. Ainda restam as províncias, os barões e os povos no interior. Valérios conquistou uma glória provisória. Você é teimoso como convém a um lutador. Não posso lhe mostrar o futuro nem todo o passado. Não, eu não revelo coisa alguma. Com o meu poder, apenas abro janelas no véu. Você olharia para o passado para saber mais sobre o presente? Sim, ele se sentou de maneira brusca. Novamente a fumaça verde ergueu-se em ondas e as imagens desnudaram-se diante dele, desta vez aparentemente irrelevantes. Viu grandes torres negras, pedestais escondidos com imagens de horríveis deuses semibestiais. Os homens se moviam nas sombras, esquálidos, vestindo tangas de seda vermelha e carregavam um sarcófago de jade verde ao longo de um corredor gigantesco. Antes de Conan compreender a situação, a cena mudou. Viu uma caverna escura e assombrada por um horror intangível. Em um altar de pedra negra, os homens magros que tinham trazido o ataúde da múmia apanharam um vaso dourado. Quando as sombras circularam ao redor, Conan vislumbrou um lampejo em um redemoinho de escuridão como uma bola de fogo. Em seguida, o breu tornou-se apenas fumaça causada por pedaços de tamargueira, dissipou-se e sumiu. Mas o que significa isso? Perguntou confuso. O que vi em Tarantia, posso entender. Mas o que significa essa visão de ladrões amoranos em um templo subterrâneo de Set, na Estígia? E aquela caverna? Nunca soube de nada igual em todas as minhas andanças. Se você pode me mostrar isso, esses fiapos de visão que nada significam, desarticulados, por que não pode me revelar tudo o que irá acontecer? Zelata mexeu no fogo. Essas coisas são governadas por leis imutáveis, ela disse. Não posso fazer que entenda. Eu mesma não compreendo tudo, embora tenha buscado sabedoria no silêncio de lugares altos há mais anos do que consigo lembrar. Não posso salvá-lo, mas se pudesse, eu o faria. Os homens devem ser responsáveis por sua própria salvação. Talvez a sabedoria venha para mim em sonhos e pela manhã eu possa lhe dar uma pista sobre esse enigma. Que enigma? Ele perguntou. O mistério que o confronta, culpado por você ter perdido um reino. Ela respondeu e espalhou um tecido de lã de carneiro no chão em frente ao fogo. Durma. Sem dizer uma palavra, deitou-se e caiu num sono profundo, porém turbulento, no qual fantasmas se moviam silenciosamente e sombras disformes e monstruosas rastejavam. A certa altura, no cenário de um horizonte púrpuro sem sol, viu as portentosas muralhas de uma grande cidade de uma coloração tão rosa como em nenhum outro lugar da Terra. Suas torres colossais e mesquitas púrpuras erguiam-se em direção às estrelas e, acima delas, flutuando como miragem gigante, pairava o semblante barbudo de Xaltotum. Ao amanhecer, Conan levantou-se e encontrou Zelata agachada ao lado do fogareiro. Ele ficou surpreso por não ter acordado nenhuma vez durante a noite, porque o som do grande lobo entrando e saindo deveria tê-lo despertado. O lobo estava ao lado da fogueira com sua pelagem desgrenhada molhada de carvalho e mais do que isso. Sangue ainda úmido brilhava em seu couro grosso e havia um corte em seu ombro. Zelata acenou como se lesse os pensamentos de seu hóspede real. Ele saiu antes do alvorecer e a caçada foi vermelha. Acho que os soldados que procuravam um rei não caçarão mais ninguém, sejam homens ou bestas. Conan olhou para a enorme fera com fascínio enquanto ia buscar a comida que Zelata oferecia. Quando retomar meu trono, não me esquecerei disto, ele disse grato. Você foi minha amiga. Por Kron, não consigo me lembrar da última vez em que me deitei e dormi à mercê de homem ou mulher como fiz na noite passada. Mas, e aquela charada que você iria me esclarecer pela manhã? Uma longa pausa amplificou o crepitar das tamargueiras na lareira. Encontre o coração do seu reino, ela disse afinal. Nele está sua derrota e seu poder. Você enfrenta mais do que homens mortais. Não se sentará no trono novamente, a menos que encontre o coração do seu reino. Você quer dizer a cidade de Tarantia? Ela meneou a cabeça. Sou apenas um oráculo, cujos lábios os deuses usam para falar. Meus lábios foram selados por eles para que não fale demais. Você deve encontrar o coração do seu reino. Não posso dizer nada mais. Meus lábios são abertos e fechados pelos deuses. A neblina do amanhecer ainda circundava os picos quando Conan seguiu para oeste. Zelata ficou parada na porta da cabana, inescrutável como sempre, com o grande lobo ao seu lado. Um céu cinzento arqueava-se sobre sua cabeça e um vento frio trazia a promessa do inverno. Folhas marrons flutuavam, caídas de galhos secos, deslizando pelo crivo da armadura em seus ombros. Durante todo o dia, cavalgou pelas colinas, evitando estradas e vilas. Ao cair da noite, começou a descer das alturas, camada por camada, até reconhecer as amplas planícies da Aquilônia que se estendiam à sua frente. Vilas e fazendas ficavam próximas ao sopé das colinas do lado oeste das montanhas. Por meio século, a maioria das incursões através da fronteira havia sido feita pelos aquilonianos, mas agora só restavam cinzas e brasas onde antes existiam cabanas de fazendas e vilas. Conan avançou lentamente, já cercado pelas trevas, sem medo de ser descoberto por inimigos. Os Nemédios haviam se lembrado de antigas rixas em seu caminho para oeste, e Valérios não fez qualquer tentativa para conter seus aliados. Não se preocupou em tentar ganhar o amor do povo. Uma vasta faixa de desolação cortava todo o país desde a base das montanhas na direção oeste. Conan amaldiçoou os terrenos aniquilados que haviam sido campos férteis e contou poucas paredes finas e empenadas de casas queimadas ainda de pé. Ele se moveu por uma terra vazia e deserta, como um fantasma de um passado esquecido. A velocidade com que o exército havia atravessado a terra denotava a pouca resistência encontrada. Se Conan estivesse liderando os aquilonianos, o invasor teria sido forçado a pagar com sangue cada passo dado. A amarga percepção feriu sua alma. Ele não representava uma dinastia, era apenas um aventureiro solitário. Até mesmo a gota do sangue dinástico que Valérios ostentava fazia mais parte da memória dos homens do que o poder de Conan e a liberdade que dera ao reino. Nenhum perseguidor apareceu no caminho. Ele buscou tropas nemédias que estivessem vagando ou retornando, mas não encontrou nada. Desertores abriram-lhe caminho, supondo que era um dos conquistadores por causa de sua armadura. Os bosques e rios eram em maior número no lado oeste das montanhas e lugares para se esconder não faltavam. Ele continuou a galope pela terra pilhada, parando apenas para descansar seu cavalo e comer com parcimônia a comida que Zelata lhe havia dado, até que num amanhecer, deitado sobre um banco de areia em um rio onde carvalhos e salgueiros cresciam, avistou ao longe, além da planície pontilhada com bosques ricos, as torres azuis e douradas de Tarantia. Não estava mais numa terra deserta, mas em uma abundante em formas de vida. Daquele ponto em diante, foi lento e cauteloso, cruzando matas e estradas secundárias pouco usadas. Anoitecia quando chegou à plantação de Sérvios Galanos.